você não me estendeu a mão. Já cansei de tanto conversar e você não mudou. Quero ver você pensando muito mais em mim. Isso se você quiser voltar. Eu nunca me esqueci de quanto dói no coração quando a gente sente que vai dar e é só ilusão. Às vezes só no fim que a gente sabe o que é bom. Saiba dar valor ao beijo mais do que ao batom. Se você quiser voltar pra mim, não quero nunca mais te dizer não. Por favor, aceite a minha condição. Pra você voltar, tem que ser assim. Que é bom. Aprenda a dar valor ao beijo mais do que ao batom. Se você quiser voltar pra mim, não quero nunca mais te dizer não. Por favor, aceite a minha condição. Pra você voltar, tem que ser assim. Lutando.